sei que foi bem melhor assim. Chapando pelo centro sem lugar pra ir. Roleto de quebrada só no sapatinho. Se perguntar de mim, avisa que eu saí. Eu sei que foi bem melhor assim. Chapando pelo centro sem lugar pra ir. Roleto de quebrada só no sapatinho. Lombraram a quebrada, vou ficar aqui. Carros e rostos me confundem. Quero provar o doce amargo. Sou um Robin Hood. Não tem manual de ajustes. Presos nos corretores, infestados de abutres. Paro num bar, sento na mesa. Cinzeiros e cigarros, cenários de outras tristezas. É tão singela as estrelas. Fumaças envelopa sob o drink com cerejas. Seja você, nunca se esqueça. Não permita que alguém contamine sua pureza. Sobre as sombras de uma palmeira. Noite em Red River, viva a vida na clareza. Oh, quão sublime a natureza. Tudo em decadência, tô na praia, na minha aldeia. Onde os castelos de areia somem após a onda forte que vem da costeira. Eu sei que foi bem melhor assim. Chapando pelo centro sem lugar pra ir. Roleto de quebrada só no sapatinho. Se perguntar de mim, avisa que eu saí. Eu sei que foi bem melhor assim. Chapando pelo centro sem lugar pra ir. Roleto de quebrada só no sapatinho. Lombraram a quebrada, vou ficar aqui. Ei, yo. Lombraram a quebrada, vou ficar aqui.